が単語を語ってきたと。この単語を使ったのは、ダミア4ミレスの大スタンドと、informa que a pistão 1-0 está fechada, informe tensão. Gente, mantenha a proa do VOR aguardando o cancelamento do plano instrumento. Romeu, Tango Golf. Tango Romeu, Tango Golf, deixa para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-1, reporte para mudança de rota. Papa Tango, Romeu Tango Golf, Evo Escado 0409, mantém as condições visuais, desça para 1.500 pés na toda rotatória. 1.500.